Alô? Dá para me ouvir? Dá sim. Porque quando a gente fala que você está no, em outro país, assim, Sim, turnê. eu tô na estrada, eu tô entrando num túnel. Debaixo da terra, né? Sim. Vamos lá. Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet. Tá pegando fogo, bicho! Começa agora, Decretos e Creptos. Boa tarde, boa noite, Brasil. Começando mais um Decreptos, o podcast que é um vexame no formato MP3. Eu sou o Daniel, tenho aqui comigo o João Carvalho. Tudo bem, João? Tô sussa. Tá melhor? Tá melhor da última semana que tô, você tava tô meio melhor, cara. Adoentado? Tô tomando um milhão de AZT, né? E estamos aí, né? Muito bem, João, tá... E também com o João e comigo aqui, Rafael Mordente, esse que está de cabelo novo. Cortou o cabelo, Claudião deu aquela passada de máquina, né? Fez o pezinho. Passou o trator, filho. O Mordente tá todo serelepe. Tudo bem, Mordente? Tudo bom, cara. E você, como é que tá? Como tô que tá? Bom, tô com calor. Poderia tá estar calor, melhor. Poderia estar melhor. Está chovendo, estou com calor, tá? Estou melado. Ah, que delícia, cara. Nossa. E comigo, e com o João, e com o Mordente, temos aqui hoje a presença ilustre, diretamente da Lua, falando com seu headset emprestado, Gabi, nosso querido amigo Gabi. Palmas pro Gabi. Eu não estou na minha casa. Tá. Eu também não. Eu também não estou na sua casa. Às vezes eu levo as coisas pro pessoal, assim. Aí eu sei que o João tá quieto, porque ele tá medicado. Mas às vezes eu levo... Pessoal, acho que tipo, é pessoal do João comigo. Eu fico pensando, tipo, é por minha causa que você tá tomando remédio, João? Não. Dessa vez, não. Assim, a longo prazo, talvez, tipo, eu não sei se eu peguei a sua AIDS, mas assim. A gente nunca mais sabe de quem que é a AIDS. A AIDS é de todos nós. Mas é. Desculpa por falar isso. Eu vou basicamente é isso. Eu vou pedir desculpa várias vezes. Botar o sininho das desculpas pro Gabi hoje. Vai apitar. Plim! Desculpa. Eu tinha que ser uma buzina, desculpa. Só quero ser aceito, vou escrever isso no meu túmulo. Muito bem, estamos aqui hoje, nós quatro, hoje temos mais um aqui, para falar sobre os vexames, as histórias vergonhosas de nossa vida, ou seja, basicamente o um resumo da vida de todo mundo, né? Das notas aqui, pelo menos. A nossa biografia em áudio hoje. Vamos contar um pouco do que aconteceu, do que ainda acontece e do que está por vir nesta vida vergonhosa de todos nós. Mas antes vamos ler e-mails. Começamos animados. A vida vergonhosa de todos nós. Dá o nome de livro. Livro do Darcy Ribeiro. Errou! Você é louco, cara. Que loucura. Senta que lá vem a história. Yo, listen up. Here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen to. Muito bem, Rafael Mordente, mais uma semaninha se passou. Olha aí, o tempo está voando no final do ano, cara. Pois é, cara, o tempo é uma coisa muito louca, né, cara? É uma coisa muito louca porque ele só vai pra frente, né? É, e ele não para, cara. Ele... Não para, não. Já não diria para. O Cazuza. Né? O grande poeta brasileiro, nossa. Inclusive eu vi um tweet muito bom ontem do... Do Cazuza? Peraí, não, peraí. Opa. Olha aí, que absurdo. Não lembro de quem que era, cara. Falava assim, ah, você que acha... Como é que é? Ih, esqueci. Ah, vou cortar isso. Foda-se, eu não... Muita gente, Mordente, reclamou e sentiu sua falta na gravação, mas você teve que, né, cortar pois o... Pois é, cara, é... O meu barbeiro, ele tem um negócio que você não marca, tipo assim, ah, beleza, vou terça-feira, 3h30, não, também não é aquele esquema, tipo assim, entrou, tá rolando, você senta lá, espera e corta, tipo, você vê, tem que ligar de dia e tal, mas eu aproveitei que ele tava reformando o piso do salão dele, ia ficar lá até tarde, ele falou, não, vamos, eu te ligo quando rolar então, beleza, aí eu liguei pra confirmar, falei, ó, tô aqui, só ligar. Ele é tipo um barbeiro gourmet, não? Não, pior que nem é gourmet não, cara. É só que ele é realmente muito bom de serviço e o bairro inteiro vai lá. Tipo, é muita, muita gente, nossa, assim. Ele marca 30, 40 pessoas por dia. Resultado aí é foda. Pois é, e ele manda muito bem. Muito bem. Outros recados aqui também do nosso último episódio. Lembrando que esse é o feedback do episódio 38, né? Uhum. Pô, gentinha, melhor título de episódio. Teve gente que se ofendeu com o tema. Que sacanagem, que isso, não se ofenda, você é um trouxa. Se você se ofendeu, você é um trouxa, cara. É, e tem outra coisa também, não é porque a gente tá reclamando de um monte de coisa que quer dizer que a gente mesmo não faça essas coisas. Exatamente. Não todas elas, mas a gente tem parte muito da autocrítica também. Quando eu falo negócio de som alto no carro, eu som no meu carro, eu toco alto pra caralho. O negócio é que eu paro no lugar, eu abaixo o volume, mas... Sim, você tem o famoso Semancol. É, se eu tiver em movimento, eu tô escutando alto e tal. Mas na hora que eu paro, que eu vejo que tem gente em volta, eu falo, cara, acho que o pessoal não tá muito interessado em escutar Cannibal Corpse, eu vou... Sabe que eu não consigo, cara, ouvir som alto no carro? Me desconcentro, não sei, eu me sinto... Parece que eu tô dirigindo pior. Parece que tem alguém mesmo me enchendo o saco. É, eu só consigo ouvir som em volume normal e geralmente nem música. Eu gosto mais de ouvir rádio, sabe? Uhum. Sei lá, CBN, uhum, rádios noticiosas, assim. Ah, eu gosto também, de forma geral, eu gosto muito de ouvir música no carro, assim. Se for pra ouvir alto, eu tenho que estar, tipo assim, dentro de uma cidade, andando devagar, não é? Num ritmo de passeio mesmo. Pegar a estrada, eu gosto de volume médio. E é isso. Volume médio, a última vez que eu voltei de Sete Lagoas pra cá, pegar BR-040, que tem um pedaço ali que tá maravilhoso, e escutando Ghost, todo, né, todo stoner satanista e tal, e dirigindo numa velocidade razoável, que meu carro não aguenta muito tranco, então assim, dirigindo velocidade razoável, escutando um Ghost a meio volume, assim, cara, foi uma delícia, eu acho muito foda. Ghost é aquela que tem o cara vestido de papa? Exatamente. Aquela banda lá, eu conheço que tocaram Rock in Rio, eu achei foda, cara. Sim, cara, é uma banda boa, ouvido, cara. Nunca tinha ouvido falar. É muito, não era meio underground, assim? Sim, era um bocado, aí deu uma crescida mais, muito rápida. Né? Cresceu muito rápido de um disco. Papa Eméritos, não sei o quê. Exatamente, Papa Eméritos. E é muito boa, cara. Eu gosto muito do Ghost, cara. Achei bacana. Teve também aqui, ó, a maior quantidade de partes censuradas por mim, pelo Daniel, tá escrito ali. Até o episódio de hoje, até esse episódio de hoje com o Gabi, que foi um episódio que, assim, teve coisa censurada? Teve. Então vocês imaginem o que foi. Mas, assim, a maior parte das coisas censuradas foram nomes de lugares, marcas e supermercados e estabelecimentos comerciais. Né? Não queremos, assim, processinhos nem fechar portas. Então... É verdade. Verdade. Qualquer coisa, @ eu sou o Gabi, esse é o Twitter oficial do Decreptus para receber o processo. Você pode mandar aí uma tweetada. Muito bom. Se você não quer ouvir os e-mails e os comentários sobre as artes desse último episódio, Gentinha, você pula aí para esse tempo aí, ó. 21 minutos e 44 segundos. Artes dos fãs. Tá escrito aqui na pauta, atenção, gente. Só comentários, desenhos de montagens com a cara do Mordente. Foda-se links. Pois é. Só tem um link. Você clica no link e você verá o link. Você verá como a gente se sentiu com essa chuva, né, cara? Foi um tsunami de montagens com a minha cara. E eu ri pra caralho, cara. Puta que pariu, eu ri demais. Tem umas absolutamente especiais, assim. Mas o negócio é que é uma quantidade muito grande. E só do tempo que a gente ligou o Skype até agora, pintaram mais duas. Pois é, cara. Se você quer ver as artes e tudo mais, vai lá na pracinha. Tem o... Procura no Facebook aí. Pracinha. A aba de fotos tá lá no site. Fica mais fácil porque daqui a pouco a gente tá tendo que contratar alguém pra fazer isso. Porque tá difícil, cara. Eu já passei pro João, né? Porque a gente dividiu as tarefas aqui. Uhum. No podcast, o Mordente faz a pauta, o João mexe com contatos, né, de todo mundo, Patreon e e-mails e artes. Mas até separando assim, ainda tá difícil, cara. A gente precisa de funcionários. Você quer trabalhar de graça pra gente? Ó, manda um e-mail aí. A gente tá precisando. Vai que, né, vai que aparece alguém que gosta. Trabalho voluntário, Olimpíadas tá aí. Pra que Olimpíadas? Quem se importa com Olimpíadas? Ajuda a gente. Aqui, eu tenho uma minha num carro rebaixado, tem eu na capa do Nirvana, só que ao invés de ter... tá atrás de uma nota de dólar, eu tô atrás de uma caninha 51 e a tarja que tampa o piruzinho do neném da capa é uma tarja enorme, porque meu pênis é obviamente enorme. Ué, mas não tinha tarja nessa capa, tinha? Não, não tinha, mas... Ou será que tiveram que lançar alguma com tarja também? Pode ter acontecido isso, não vai saber, né? Pois é, cara. Eu lembro que eu tinha o vinil desse disco e não tinha tarja. Não tem. Nunca teve, nunca foi borrado nem nada. Assim. Tipo, é só um neném pelado nadando, normal. Mas aí, pra denotar, né, as dimensões avantajadas da minha, né, do meu canhãozinho de maionese... Né? Canhãozinho de maionese, nossa, cara. E eu aqui comendo, comendo Pringles... E agora acho que eu não vou comer mais. Não, mas eu tô falando de coisa cremosa, não tô falando de coisa crocante. Pode continuar comendo, cara. É, mas então eu tenho um certo costume de passar na maionese. Ah! Então, Muito bom. Então você clica aí, tem o link no post da pracinha, você vê todas as artes lá, pede pra participar e parará e pororó. Certo? Certíssimo. Primeiro e-mail é o do Leonardo Bernardes, o parente da Fátima. 25 anos, advogado. Assim que se pronuncia. São Paulo. Não, Santos. Santos, São Paulo. Bom momento, Decréptos. Excelente último programa. Última programa, depois aqui. Esse tipinho de pessoa. Não é esse o nome do programa, mas tudo bem. Gostaria de dizer que o tipo de pessoa que mais me irrita são aqueles que acreditam em alienígenas do passado. Olha aí, um beijo pra Mari Gracioli. Não, gente boa, amiga nossa, não tem problema. Ela acredita. Eu acredito também, cara. Então ele não gosta de mim. Enfim, ele não gosta de gente que acredita em alienígenas do passado e transforma a civilização suméria e seu supremo líder Gilgamesh em escravos sexuais de Anunnakis. Pelo que eu andei lendo, essa palavra foi inventada por algum maluco que interpretou a escrita cuneiforme que nem a cara dele. Olha, segundo o João me disse, não foi inventada. Isso, a palavra existe. Eram os deuses dos sumérios lá. Né, dos mesopotâmicos. Então, acho que você não pesquisou direito, meu rapaz. Brincadeiras à parte, eu gostaria de solicitar ao João que divulgue o seu trabalho acadêmico e outras fontes sobre essa civilização e outras da região e período, pois fiquei curioso e saí caçando um pouco sobre o assunto, mas encontrei muita informação repetida e com pouca profundidade. Será que é porque a civilização já acabou faz não sei quantos mil anos? Você vai querer coisa inédita, cara? É claro que só vai ter coisa repetida. Porra. Um abraço a todos e muita prosperidade em sua empreitada. Obrigado, Leonardo. Obrigado, cara. Tava falando, Leonardo. Não, não vai ter coisa nova. Mas é pra isso que o João tá doutorando no assunto, que é justamente pra aprofundar o máximo que tem de tudo que há disponível sobre Sim. o assunto, então... E lançar o Mesopodcast. Exatamente. E em breve Mesopodcast, tá? Dentro do decreto. Então, melhor conceito. Agora não espere coisas novas de um povo que desapareceu faz não sei quantos mil anos antes de Cristo, né? É difícil. É. Jonathan Sarmento, 25 anos, designer, Manaus, Amazonas. Boa dia, boa tarde e, por que não, boa noite, Lordes do Vacilo. Eu adoro isso, Lordes do Vacilo. Cara. Eu também, cara. Muito bom. Sou muito bem. Gostaria de começar agradecendo por não abandonarem o projeto e a cada semana que passa, meu termômetro de vacila aumenta com a edificância que esse podcast traz para a minha vida. Bom, sobre o último episódio, achei a cara de um amigo do trabalho. Ele é a junção de quase todos os tipos de arrombados que vocês listaram. Ele é o tipo de pessoa que não aceita opinião contrária à sua, está sempre certo sobre todo tipo de assunto, vive corrigindo o inglês dos outros, sendo que o dele é bem bosta, nas discussões sempre usa de argumentos como é assim, porque é assim, não gosto, não sou obrigado, entre outros sem a mínima fundamentação. Esse cara é tipo o apocalipse do X-Men, né, cara? ele reúne todos os poderes. Esse é o cara que reúne todos os argumentos idiotas. Pra... Continuando aqui. Ele ainda consegue ser pior nas piadinhas que tenta fazer, sendo que o limite do seu humor depende de onde sua lua está. Não me importo que tirem brincadeiras comigo, porém, caso tentarmos tirar algum tipo de brincadeira com tal pessoa, ele não gosta e fica com cara fechada o dia todo. Enfim, é uma pessoa difícil de conviver. E sim, vou fazer ele ouvir essa leitura de e-mail na semana que vem. Portanto, queria que passassem uma mensagem para ele deixar de ser tão arrombado. Conto com essa colaboração. O indivíduo em questão se chama Thales. Ei, um abraço pro Thales, ou arrombado. Seu amigo que disse aí, Thales. Foi o... Como é que é o nome dele? Foi o Jonathan que você tá falando, cara. Menino Jonathan, né, está um pouco insatisfeito aí com partes do seu comportamento. Viu, Thales? Presta atenção aí. Para de ser chato, Thales. Relaxa, sabe? Isso é igual ao rádio, é igual ao Good Times, né, cara? Jonathan Sarmento para Thales. Thales, pare de ser arrombado. Eu gosto muito de você e quero que as coisas continuem assim. Aí no final ele mandou uma música, né? E o Jonathan oferece pro Thales Slipknot, People Equal Shit. Aí toca a música. Com aquela tradução simultânea, cara. A tradução simultânea é a melhor coisa de rádio. Imagina, cara, essa que... traduzida, cara. Pessoas, nossa, igual a merda. Um abraço pro Thales, um abraço pro Jonathan. É isso aí, gente. Nós queremos melhorar as pessoas. Então, a gente não falou, não fez esse episódio pra achincalhar apenas. É pra você ver que você pode melhorar. Mariana, sem sobrenome, 18 aninhos, estudante. Itu, São Paulo, bela cidade. Já estive em Itu. Já esteve em Itu, Mordente? Nunca estive em Itu, cara. Já estive em Itu, a terra do Homem de Itu. Quem lembra? É bem dotado o Homem de Itu, cara. Um grande clássico, inclusive, do cinema nacional. Sim. Recomendo. Fica aí o minisódio de recomendações. Eu e Daniel recomendamos assistir Bem Dotado o Homem de Itu. Sim, um vale mini cine vacilo em breve, quem sabe. mas eu estive em Itu e não vi Orelhão Gigante, não vi nada gigante, cara. Eu fui, só passei, assim, porque eu fui naquele SWU. Teve em 2010, eu acho. E só estive na cidade. Visitei a rodoviária. Rodoviária muito boa, inclusive. Parece um boteco. Um calor desgraçado, uma terra vermelha. Mas é uma bela cidade. Um abraço, pessoal de Itu. Dizem que lá tudo é grande. Será que a Mariana é grande? Uai. Não sei, né? Pode ter ali alguma coisa grande ou não. Bom, salve, decrépitos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Mariana. Sobre os 30... Ah, ela já fez um englobamento de vários episódios aqui. Olha só. Sobre os 30 anos do De Volta pro Futuro. Dani, olha, acho que sou eu. Já gostei dela. Dani, dessa vez você que te... Ah, não, eu tô lendo que nem um... Você ficou desnorteado. Fiquei desnorteado. Eu fiquei, faz tempo que eu não ouço isso. Dani, dessa vez você que deu aula. Sorvetinho. Parecia o João. Eu amo De Volta pro Futuro. Já assisti, sempre assisto os três. E gostei mais ainda depois da sua aula. Tá de parabéns, uma gracinha. Muito bem, 18 aninhos e está assistindo a bons filmes. Continue assim. Nada de Harry Potter e Jogos Vorazes. Do episódio Vivendo um Pesadelo, fantástico. Um dos piores pesadelos pra mim é quando estou fugindo de alguma coisa ou de alguém e eu não consigo gritar, fico sem voz e ninguém me escuta pra me socorrer. Puta, isso é uma merda, cara. É, eu já tive desses também. É bem chato, cara. Cara, tem um filme que saiu agora esse ano, tá no Netflix, inclusive. É, o pesadelo, né? The Nightmare. Que eles fazem um estilo documentário. Sabe aquele documentário fake? Uhum. Que não é um documentário, mas é feito todo no estilo documentário. Que fala sobre... Uhum. Paralisia do sono, cara. Olha só. E é muito... Dá muito nervoso de se assistir. Pode falar que dá medo, cara. Não tem... Dá nervoso mesmo de você se sentir... Porque todo mundo já teve aquilo, cara. Ah, sim. Com certeza. Então, tem as pessoas contando as experiências dela e eles vão recriando a experiência. Uhum. Tipo, com um vulto no quarto, não sei o que lá. O filme é mó cabuloso, cara. Muito bom. Recomendo aí também. Mini... Recomendações aqui de novo. The Nightmare, tem lá na Netflix, é filme de 2015. Enfim, ela diz aqui que esse pesadelo dela é horrível. E pra finalizar, do episódio 38, ela continua. Eu também não suporto aqueles funkeiros, filhos da puta, sem educação, que pensam... Bom, funkeiros sem educação, né? Mas temos aqui um match. Olha aí o inglês. Que pensam que estão arrasando com um carro bem vagabundo, com a música no último volume, acordando as pessoas só pra chamar atenção. Me desculpe se algum ouvinte faz isso, mas é ridículo. Você tem algum problema e deve parar. O maior problema dele é o som, né? A qualidade do som geralmente é uma merda. Outro tipo de pessoa que eu não suporto são aquelas que se acham ricas e não tem nem 10 reais no bolso. Com a crise, então, risos. Ou só porque tem um iPhone, ficam tirando fotos no espelho só pra mostrar. É, isso também é chato. E Dani, olha, ela chamou de Dani de novo. Sobre os vegetarianos e veganos. Tem uns bem chatos mesmo que ficam dando sermões, tentando nos convencer de que a vida sem carne é mais linda. Mentira, porque eu fui vegetariana por 2 anos e o que eu ganhei de presente foi anemia. Olha aí, um depoimento de alguém que viveu ali a fase... Anemia. A fase da anemia. Eu não ficava enchendo o saco das pessoas falando pra pararem de comer carne, porque sabia que elas não iam parar. E quando voltei a comer, fiquei pensando como consegui ficar 2 anos sem ela. Caramba, 2 anos sem comer carne. É uma delícia. Será que ela tá falando de mim? Não, da carne. Outro tipo de pessoa que eu também tenho raiva são os evangélicos. Ô, louco, calma. E testemunhas de Jeová. Vamos dizer assim, pessoas fervorosas, né? Que querem... os que tentam nos converter. Sim, o famoso doutrinador, né? Que a gente falou lá no episódio. que tenta nos converter, mas não vai rolar. Aí ela mandou uma palavra aqui em sumério. Pediu pro João. Ela mandou um esquece digitado com raiva, que eu tenho certeza que nessa hora, tipo assim, mano, sem chance, esquece. E tipo, digitou, tipo, tac, tac, tac. É um anagrama quase, sei lá como é que chama ele. Um esquece. Ai, ai. Eu conheci uma testemunha de Jeová que foi pra cadeia por tráfico de drogas. Mariana, você tem só 18 anos e que vida você já levou? Enfim, desculpe pelo tamanho do e-mail. Amo vocês, um beijo pra todos. Continue assim, 3 sorvetinhos, um pra cada um. Obrigado. PS, ela manda aqui um PF. Rafa, olha, Rafa. Como você gosta de funk? KKKKK, tenho certeza que você já desceu até o chão em alguma balada. Claro, ó, né? Ó, tipo assim, como que eu gosto de funk? Primeiro porque funk é do caralho. Funk é do caralho. Literalmente? É. Não, tu... Não é literalmente, não tem como ser literalmente. Não... Tem. Não, não tem, cara. Caralhos, buceiros. É, tem tudo. Eu gosto muito, eu realmente gosto muito de funk. Eu gosto especialmente do funk ali da década de 90. Os atuais têm muita coisa então boa. Então, peraí, calma. Aí sim, aí tudo bem. Você diz Furacão assim, o 2000. Funk... DJ Malboro e suas... Não, DJ Malboro, cara, é MC lá. Marcinho, MC G3... Não, esses eu não conheço. Chatuba de Mesquita... Doca, né? Doca e Cidinho... Porra, eu acho muito foda... Não, atualmente tem muita coisa boa também. Não tem medo. Sério? Mas o negócio é que tá sendo estragado pelo... Não pelo excesso de tocar, mas por essa presunção que as pessoas têm de tipo assim... Ah, eu vou tocar isso aqui no meio da rua, no volume... 100. Eu acho que começou a ser estragado no ônibus, eu acho. Aqueles carinhas, né? Ah, também. Mas, mas como gênero, eu acho muito bem. E assim, é uma coisa... esse tipo de espírito de porco... E assim, até uma parte que eu vou até pedir pra você cortar. Porque eu acho que não tem a ver. Porque eu acho que não foi tocado. Eu não escutei o último... Ah, não. Eu escutei o último episódio, sim. Ali, nem você ouve, né? Nem o participante ouve esse podcast. Vexame, meus amigos. Quem nunca deu um vexaminho, passou uma vergonha? Eu sou especialista nisso. Já vou começar já jogando tudo pra... A merda no ventilador. Porque tá calor. Chutando o balde. Eu sou especialista em vexames em público, cara. Porque eu acho que, né, não existe também um vexame escondido. Se eu tô no meu quarto e, sei lá, mijo no chão, não é um vexame. Não que eu faça isso. É só um exemplo. Não que tenha nada de errado em fazer isso, assim, porque tem um amigo meu que faz. Sim, então... um amigo meu chamado Baniel Dyer, que às vezes faz isso quando bebe. Não, mentira, gente, que isso. Mas os vexames, cara, os vexames, eles tendem a ser uma constante na vida de todos nós, assim, que somos um pouco, né, vamos dizer assim... Humanos demasiadamente humanos. Humanos demasiadamente. Eu ia dizer um pouco frustrados na vida, mas eu acho que, né... Não, mas a frustração eu tô falando é um por produto. Mim, né? É, a frustração é um produto do vexame, não o contrário. É, verdade, verdade. João Carvalho, você que tá hoje aí chapado nos remédios. Tá drogadão aí, nesse desmaiante. Tá todo mundo aqui torcendo pro João dar um vexame hoje aqui. Por que não? Sei lá, vomitar, não... No headset, imagina. João, se controla, eu tô comendo pizza. Eu vou tentar. João tá ó, animação. Eu gostaria de dizer que o João tava certo. A pizza baiana, ela vem calabresa, ela vem também cebola. Sim. E aparentemente ovos. Então... Ou seja, uma baiana com calabresa e ovos. Isso é um perigo. É. Dependendo da região do Brasil em que você estiver. Bom apetite. Rafael Mordente, vamos começar por você. Você contou que tem vexames internacionais. O João deve ter também, mas vamos começar pelo Mordente. Vexames... Não, eu nunca dei um vexame na minha vida. Nunca deu? Nunca. Nunca? Por quê, cara? Por quê? Você é contra? Vexame, assim, você concorda ou não? Eu discordo. O meu primeiro vexame foi nascer. Pois é, né? Nasceu o vexame, né? A gente já nasce gritando, sujo e pelado. Não tem uma coisa mais vexaminosa do que isso. É, traços claros de quem tá pagando micão na balada. Yeah. Se você tá na balada pelado, chorando e sujo. Ligeiramente cagado. Ligeiramente cagado, você tá pagando micão na balada, só dando toque aí. Fica aí a dica de quem é amigo, né? Mas, Mordente, você me disse que você tem vexames internacionais. Como você já contou aqui, você esteve morando na nossa terrinha. Né? E esse é também mais um caso de quando eu morava lá em Portugal, né? Lá em Coimbra. É bem do começo, assim, bem do... Do quê? Do começo da cidade? Coimbra? 1400? Não. É bem do começo da minha estada lá, que foi o que eu quis dizer. Mas eu sou burro. Enfim, aí o que acontece? Eu tava lá fazia pouco tempo. Eu morava num lugar que era o penúltimo andar ou último andar de um apartamento, de um prédio, num ponto extremamente alto da cidade. Então, pra ir pra universidade, eu tinha que descer um puta ladeirão imbecil e depois subir outro ladeirão e depois subir o que eles chamam de escadarias monumentais, porque, tipo, é uma escadaria gigantesca e a universidade fica num ponto extremamente alto. Então, de qualquer lugar, qualquer lado da cidade que você vá acessar a universidade, você tá pegando uma subida e é péssimo. E aí, de manhã, eu acordava, comia uma maçã e ia pra aula. E aí, num dia desses, eu acordei, tirei meu pijama, não, desculpa. Caramba, eu vi essa vindo, cara, eu juro pra você que... Mas... Tava bom demais, pra ser verdade. Mas então, aí um dia eu acordei, aí beleza. Aí eu vi que eu tava um pouco apertado na hora, eu apertei o soneca lá mais de uma vez e tal, eu acordei e me apertava falando, deixa eu dar uma corrida aqui. Como tava ensolarado, porém frio, eu falei, cara, foda-se, eu não vou tomar banho, eu não vou nem suar, então eu vou só pular pra dentro da roupa, pegar a maçã e comer e descer. E eu comi essa maçã no tempo entre sair do apartamento e chegar no térreo. Então, assim, em 5 andares de elevador, eu destruí uma maçã. Ia deglutir com voracidade. Meu Deus. Você transformou uma coisa tão banal numa poesia. Destruir. Camões, cara. Camões, o grande Camões. Devorador de maçãs. E aí, cara, beleza. Aí eu peguei uma descida, e assim, uma descida brutal. É dessas descidas que você tem que ir freando mesmo. Você tem que ter aquele musculão do lado da canela. Sei. Tem que ser rígido pra você conseguir frear aquilo. E aí eu fui descendo. E aí eu pensei, vou dar um pulo na farmácia, que eu tô precisando de coisas, e eu já compro agora, porque na volta eu sei que eu vou esquecer. Então eu vou passar na farmácia e vou aproveitar. E eu precisava, salvo engano, de sabonete, desodorante e colírio. Terminei a ladeira. Na hora que eu entrei numa avenida que é uma outra ladeira, que é a avenida principal que leva pras escadarias, eu vi que tinha uma farmácia já aberta e falei, não, deixa eu chegar lá e resolver essas tretas aí. E tava cheio, tinha muita gente, filas e filas de velhotes e mulheres grávidas, etc. E eu falei, vou esperar na fila então um pouquinho, já tô atrasado mesmo. Na mesma fila? Não, eram várias filas com várias pessoas atendendo no balcão. Aí de repente eu senti sabe a sensação de que caiu uma bigorna dentro do seu estômago? Parece que dá aquele burro. Tipo quando você recebe notícia ruim ou quando você toma um puta susto brutal, aquela sensação pesada no estômago, muito rápida. E aí eu senti aquilo e falei, uai. E aí do nada eu comecei a sentir meu coração palpitando, como se minha pressão estivesse subindo. O coração palpitava e dava umas saltitadas. De repente eu começo a suar frio e aí minha pressão baixa drasticamente, assim. E eu senti na hora, tipo assim, ok, minha pressão tá caindo, porque você começa a ficar frio e aí você começa a suar frio pra caralho. E eu comecei a suar frio pra caralho. Eu falei, uai, isso não tá legal não. Acho que será que eu consigo meio que furar a fila pra pegar um sal, qualquer coisa assim? Aí, enquanto eu pensava, eu falei, não, eu preciso sentar, definitivamente. Aí eu saí da fila, sentei numa cadeirinha lá perto do balcão. Aí eu falei, eu acho melhor me prevenir, eu acho que eu vou tomar uma água com sal, um Sonrisal, né, um antiácido, qualquer coisa assim, que aí já conforta o estômago e já né, levanta a pressão e etc. Aí eu virei pra falar com o cara, falei, cara, você tem como você arrumar um pouco de água com sal ou um antiácido, qualquer coisa assim? Tipo, eu tava na fila, não tô aguentando e tal. Aí o cara, não, beleza. Aí foi lá dentro. Aí ele foi lá dentro, começou a demorar. Aí ele voltou, aí eu falei, cara, é sério, é rápido, eu tô passando muito mal e tal. E desconfortável, mas assim, totalmente lúcido, porque eu tava numa situação, quer dizer, eu tava num país, morando num país há muito pouco tempo e, né, não conhecia ninguém, etc. E tô lá desconfortável pra caralho. Falei, cara, o que tá rolando? Puta que pariu, o que tá rolando? E aí o cara vem e fala, né, me dá o copo d'água. Na hora que eu tomo o copo d'água, eu falo, cara, eu vou vomitar, traz um balde, eu não quero sujar a sua farmácia. Aí o cara, o quê? E tipo, a gente acha que a gente tá acostumado a se entender, mas os portugueses não entendem a gente quando a gente fala muito rápido. E eu falo tentando falar rápido pra não vomitar enquanto eu falava. E comecei, traz um balde, por favor, traz um balde, alguma coisa. Eu vou vomitar. E aí eu comecei a vomitar. E aí eu vomitei. Aí saiu pequeno bloco. Bloco. Ah, saiu a maçã inteira. É, saiu a maçã. Aí eu falei, bom, devia estar estragado, ou eu, às vezes, desci muito rápido, o estômago não teve tempo de processar. Enfim, continuou saindo nada, porque meu estômago estava vazio até então. Eu levantei e comi uma maçã. E comecei aquele vômito transparente com pedacinhos de maçã, com casca e o caralho. E nisso o cara trouxe o balde e ainda conseguiu pegar o finalzinho ali e conseguir salvar. E nessa hora, cara, foi engraçado, porque todo mundo pensa... Tipo assim, pô, caralho, que vexame, quero morrer e tal. Mas eu, cara, eu entrei em modo de combate, que eu falei, cara, eu tenho que limpar isso aqui agora e desaparecer dessa farmácia. Limpar? É ruim que eu ia limpar. Bicho, eu fiquei numa bad. Eu fiquei tentando imaginar o pessoal que tava nas filas e os demais balconistas lá. Imaginando, tipo assim, mano, se isso for uma pegadinha, eu vou ficar puto pra caralho se tiver alguém filmando aqui dentro. Eu acho que, diferente disso, eles deviam estar pensando, meu Deus, o que esse cara deve ter? Que doença é essa? É, socorro! Tipo, cara, quem assistiu aquele Epidemia com Morgan Freeman e a René Russo e o Dustin Hoffman, né, já fica na bad, um cara vomita. Nossa, assim. Cara... Uma maçã, velho. Uma maçã. Desceu uma maçã, mal, cara. Véio. Desceu mal, em coisa de minutos. Desceu muito mal, bicho. Parece muito uma propaganda contra, tipo, sei lá, o veganismo ou vegetarianismo. Fora daqui, maçã, você cai das árvores e a árvore não recolhe você. Árvore, você tá poluindo o mundo. Mas você sabe que a maçã já fez mal lá desde o começo, hein? Adão e Eva. Olha aí. Pois é, olha. Maçã já fazendo mal desde os primórdios aí. Explica essa aí, ateus. Mas aí, de toda forma, o que acontece? Eu entrei em modo de combate e falei, cara, eu preciso limpar isso aqui agora e desaparecer, eu não vou deixar sujo. Você foi lá e comeu o resto da maçã de volta. Não, aí o quem pessoal... tá ouvindo isso na hora do almoço deve estar adorando. É o ninja da higienização, tá ligado? Limpa tudo pra ele, ninguém viu, tá ligado? Quem limpou, ninguém sabe. Ele limpou aí... e não ficou limpando. Aí o cara, aí o pessoal ficou bolado, cara. Ô, você quer que chame uma ambulância e tal? O negócio é que assim que saiu a maçã, eu melhorei, realmente caiu mal, entendeu? Foi uma parada, a maçã caiu mal. Eu machuquei rápido demais, tanto faz. Só, era só isso. Então na hora que terminou de sair, que deu aqueles últimos espasmos do vômito, eu né, recobrei os sentidos e falei, cara, me passa tudo o que precisa, onde que eu vou buscar pra limpar isso aqui, vocês me desculpa. Aí o cara, não, mas você tá passando mal, chama uma ambulância. Eu falei, não, preciso chamar uma ambulância, cara. E eu fazendo a galera olhar meu vômito, eu apontava pro meu vômito no chão. E tipo assim, não, galera, olha, é só uma maçã, é porque desceu mal, não foi bom. Aí o pessoal, não sei o quê. Mas você usou alguma droga? E aí que eu lembrei, caralho, eu usei uma droga antes de descer. Eu tinha usado uma droga, eu tinha chupado um cigarro de maconha. E... Na maçã, né? O cara fumou não, eu maçã. Acho que eu acho que eu teria morrido se eu tivesse feito na maçã e comido depois. Eu teria 33 anos se eu estivesse vivo. Mas você falou pra eles que você usou? Não, aí eu lembrei disso na hora, vai, caralho, cara, eu tô muito louco, minha pressão deve ter baixado na descida, blá blá blá, já fiz toda aquela conta, falei, né, eu podia ter, já tava atrasado, podia ter feito tudo com calma e tal, fiz tudo corrido, e aí, tipo, deu o revertério e saiu, e aí o cara perguntou isso, e eu falei, porra, não, tô de boa, tô suave, porque aí também voltou o efeito todo do beck que eu tinha fumado, ele voltou todo na hora que eu recobri os sentidos, aí eu só levantei e falei, cara, me mostra onde que é seu negócio de faxina aí e tal, seu almoxarifado, obrigado. E aí fui, peguei o material todo e tal, fiz uma limpezona caprichada, cara, botei tudo no balde e tal, falei, cara, onde tem um lixo pra virar, virei tudo bonitinho e tal, lavei o esfregão que eu usei, saí e falou, galera, desculpa mesmo, a propósito, eu preciso de sabonete, desodorante e colírio. Os caras, hã? Eu falei, não, é porque eu vim aqui comprar um negócio, eu não vim aqui só pra vomitar. Queria contar uma história recente de mico, que é bem recente. Que assim, eu tenho essa parada que eu conto piada de graça na rua, né? Aí eu tava contando piada de graça na rua no Rio de Janeiro e, cara, tava muito quente, tava muito calor. E detalhe, eu tava num hotel na Lapa, que o único quarto disponível que tinha era um quarto que era pra cadeirante. E tipo, você não ia fazer nenhuma piada com cadeirante. Qual a única diferença? É que a cama é um pouco mais estreita e no banheiro não tem cortina e tem umas barras pro cadeirante se segurar. Enfim, eu tava contando piada de graça. Tava contando piada de graça no Rio. Aí eu passei mal de insolação, eu apaguei assim. Aí eu me caguei e vomitei, porque aparentemente quando você tem insolação, seu corpo desliga e você libera todos os detritos que tem dentro de você. Isso eu sentado, tipo, no meio da Lapa, assim, na minha cadeirinha, apagado, tudo borrado. Aí, tipo, eu acordei. acordei, eu tava contando piada, começou a ficar tudo claro e gelado. Eu acordei com as pessoas assim, tipo, me levando assim pra um táxi. Enfim, eu sei que eu cheguei no quarto do hotel. Aí eu tava lá no quarto do hotel e passei mal de novo. Eu me caguei no quarto do hotel, assim, tal, não sei o quê. Passei mal, tipo, deitado, assim, me caguei no banheiro. Caguei no banheiro, não sei. Não tô, tipo, tentando ser, tipo, chocante nem nada. Tipo, isso foi realmente aconteceu. Que acho que foi o que fez esse momento acontecer, que foi a hora que eu tive que chamar a camareira lá pra me ajudar a arrumar, né? E limpar as paradas e tal. Que eu não tava conseguindo limpar tudo sozinho. E ela chegou, cara. A primeira coisa que ela falou, que acho que ela pensou meio alto, foi que ela falou assim: nossa, eu nunca achei que alguém ia dar mais trabalho com cadeirante nesse quarto. Então, tipo, esse foi o meu mico, tipo, foi um dos micos que eu tive esse ano, tipo. Um outro que eu tava lembrando de quando eu era pequeno, é que eu fazia, eu estudei desde pequeno na escola Pequeno Príncipe em Santos, assim, uma escola que era, mano, que era muito conservadora, assim. E eu lembro que tinha professor de geografia e ela me odiava. Aí eu lembro que tem uma prova de geografia, e ela, depois da prova, ela pegou as provas, pegou as piores respostas e ficou falando na sala de aula pros alunos. Nossa, que bad. E falando o aluno que escreveu, tá ligado? Chegando na minha vez, ela falou assim: é, essa aqui é do Gabriel. Na pergunta, o que era apartheid, ele respondeu: é uma doença. E na hora ela começou a rir de mim, assim, tá ligado? Ah, ela achou que era uma doença. E pensando bem, hoje em dia, tipo, eu não tava tão errado, tá ligado? Não mesmo, foi profundo. É. Eu tenho essa memória, assim, tipo, e assim, é por isso que eu acho que eu não consegui, tipo, decorar siglas nem nada, assim, tá ligado? Porque eu ficava, tipo, muito traumatizado. Hoje você pode ter orgulho dessa resposta, por que não? Sim, né? Ela é correta, é um profundo comentário social, cara. Pungente. Sim, Eu fiz um pequeno compilado aqui, tipo, de umas coisas que eu lembrei. Uma outra coisa foi que... Calma. Vamos rodar a roda. Tá. Termina sua pizza aí, porque... Tá, eu vou... Hoje tá o Decréptos nojento. Oferecimento. João, você quer falar alguma? João, aproveitar esse escopo de coisas nojentas. João foi embora. João Carvalho, você, aproveitando essa nosso embalo aqui no NojoCast, você tem alguma história parecida com esse tipo de coisa, assim? Não. Que envolva fluidos corporais, não? Não. Tem alguma coisa que você quer falar? Não? Não, eu tô de boa. O João tá, é o primeiro ouvinte nosso hoje a ouvir o episódio na íntegra. E derrubar coisas em público. Quem nunca fez isso, hein? Supermercado, que feira. Autoestima. Ah, não, peraí, lembrei. Teve aquela vez que eu matei um cara. Não, tô brincando. Nossa. Ai, ai. É só pra me atrapalhar na edição, né, João? Uma vez eu imaginei que eu matei um cara, porque eu imaginei que o cara ia bater no cachorro, mas ele não bateu e eu não matei ele, mas eu imaginei isso, aí eu contei pro meu irmão. E ele respondeu: beleza, fera. Eu tava sem assunto. É um bom jeito de quebrar o gelo. Eu matei um cara que bateu num cachorro. Pô, cara, você... Assim, foi só na minha cabeça, não foi agora não, juro. Mas, sei lá, eu gosto de cachorro. Se fosse gato, eu não mataria o cara. Olha, eu também, cara. Eu não sei o quê, eu tenho uma birra com gato. Eu gosto de gato, mas eu gosto de gato. Eu gosto de gato longe de mim. Mas eu não sei se o gato faria isso por mim. Não faria, cara. Gato é um bicho traiçoeiro, cara. Eu não sei, eu nunca troquei ideia com... Sim, nunca? Ah, não, mas tenta pra você ver. Gato é traiçoeiro, cara. O gato, ele é do tipo de pessoa. O gato é o tipo de pessoa que você dá as costas, ele... Sabe, ele apronta. Ele não tá nem aí. Cachorro não, cachorro é amigo. É companheiro. Onde vocês vão estar no dia da guerra dos gatos e dos cachorros, hein? Eu vou estar do lado dos cachorros. Eu vou estar do lado dos cachorros. Com toda certeza. Mas voltando ao assunto da pauta, né? Por favor, derrubar coisas. Me falaram que era micos e micos de balada. Falaram que era micos de balada? É, inclui também. Mas se for micos de balada, eu não tenho história, então. Não, mas não é só micos de balada. Micos de balada está incluído no... Então, grupo. Mordente, você que deve ter falado pra ele que era micos de balada, conte um mico de balada. Eu não... Cara, pior que eu não tenho um mico aí de balada. Eu já fiquei bêbado e dancei break, mas tava todo mundo dançando break. Mas na balada isso não é mico, pô. Seria um mico se estivesse na farmácia, vomitado, dançando não, break. Meu mico de balada é, tipo, não ter companhia nem dinheiro pra ir. É esse meu mico de balada, que é corriqueiramente todo final de semana, então. Ah, gente, eu só falei porque eu gosto de usar a expressão micão na balada. Hash, hash. Hash, hash. Ah, mas o Mordente falou em gorfo, engorfadas. Gorfar na balada é um mico. É, nossa, cara, isso... isso assim, eu diria que gorfar em qualquer lugar que não seja o vaso sanitário seria um mico. Mas na balada, na frente das pessoas... É, na pista. Na pista, no DJ, imagina. É, nossa, tipo aquela mina que se cagou, né, velho? Nossa, imagina que rolê. Nossa, você lembra disso, cara? Caralho, a mina cagou e ainda acusou que roubaram o casaco dela. Vocês lembram disso? Foi porque um sonho isso, né? O mais legal é, tipo assim, ela se casou, mas ela se cagou, mas ela acusou. Ela falou, eu posso até ter defecado em todo mundo no ambiente público, mas... Essa história é um dos clássicos da internet, cara. O casaco que estava todo cagado. E eu já tinha vendido esse casaco para um senhor japonês. Eu achei isso um absurdo. Sim, o mais legal foi o textão que ela colocou no Facebook depois, falando que passou mal, teve alguma coisa, não sei o quê. Ela teve uma insolação dentro da balada. Cabe, né? E aí ela ficou puta porque ela não tinha o casaco pra se limpar, tá ligado? Ela falou assim, esse casaco era uma coisa muito pessoal, porque eu sempre uso ele quando eu vou cagar na balada. E agora eu meio que vou perder minha identidade no rolê, tá ligado? Aquele casacão de pelúcia, né? Tudo peludão, assim, casaco peludinho. Cara, mas derrubar coisas, tentando voltar ao que eu tava falando, eu tenho esse problema sério de descoordenação motora, sabe? Eu sou meio desengonçado, eu ando tropeçando, derrubando as coisas. O famigerado estabanado. Estabanado, exatamente. Esse era o termo que eu tava tentando encaixar aqui. Porque eu tenho os braços muito compridos, o João deve sofrer com isso também, não sei, João. Sofreu. Não, eu não tenho síndrome de Klinefelter, então existe uma proporcionalidade nos meus braços. Não é uma coisa boa pra você falar em entrevista pra ser piloto de avião, né? Eu derrubo coisas. Desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. Oh, mas falando sério, eu tenho pés muito grandes. O meu problema não é meus braços. Meus braços são até de boa. Meu problema é que eu tenho um puta pezão gigante que chega antes de mim em qualquer coisa por muito. Então, tipo assim, eu constantemente me machuco, por exemplo, em carrinhos de supermercado, porque meu pé é muito comprido e quando eu dou um passo pra frente, meu pé entra embaixo da roda e eu faço feridas horríveis no meu pé. Você dá aquela bica naquela topada. Eu dou aquela bica, aquela topada em tudo, ai, sacou? Cara. Porque, tipo, meu pé chega muito antes, cara, e é horrível. Meu problema não é o braço, nem perna, é que minha cintura é muito grande. E aí eu me machuco muito por dentro, porque eu não deixo as pessoas ficar perto de mim, porque elas acham que eu vou enfiar dentro da minha calça. Eu agora entendo por que você era uma criança tão odiada na escola. Quando eu era pequeno na escola, tinha gente que fazia plano pra bater em mim, eu descobri isso. Tipo, depois eles me falaram, não, a gente fazia plano, a gente passava por fax pros outros alunos. Porra! Eram os professores então, assim... que faziam plano. Eles mandavam pra reunião de pais e mestres, né, tópicos da reunião. O desempenho então, assim... do Huguinho, bater no Gabriel. Essa é pra quem acha que o ódio... Tipo, surgiu com a internet. Tipo, antes já existia. Com fax, a galera já, tipo, demorou. Já dá pra fazer uma rede de odiar alguém. E assim, e a questão é o seguinte: o que eu acho muito legal é que, tipo, o ódio não é uma coisa do ser humano. O ódio é uma invenção cognata ao fax, né? Porque sem o fax não existia ódio. alguém ficou muito puto e falou: cara, eu preciso inventar uma máquina pra eu poder escrever uma parada, cara, desenhar uma caveira escrito você vai morrer. Cara, sério, o que eu imaginei é tipo assim, a ilha do Dr. Morro, tá ligado? Aí chega tipo assim, um anão com três pernas, meio corcunda, sabe? Aí chega assim, e ele chega, tipo, e ele tem tipo uma mão gigante do Hellboy, que fica assim, apontada pra cima, tá ligado? E aí ele chega assim, mestre, a máquina do ódio nasceu. O fax. Mas eu ouso dizer que o ódio já nasceu na época do mimeógrafo, cara. Quem lembra mimeógrafo, hein? Tantas lembro, cheiradas, cara, naquelas folhas. Nossa, as melhores folhas, melhores coisas de cheirar, cara. Ai, gente. Mas eu vou te falar que essa história de insolação do Gabi, eu ri muito aqui, cara. Eu queria pedir desculpa pro Gabi por rir, cara, porque é uma coisa muito horrível, cara. E tipo, eu não desejo isso a ninguém, cara. Eu espero que você tenha se recuperado prontamente. Não, cara, inclusive eu já, tipo, fiz plano pra voltar pro Rio de Janeiro, tô bem ansioso. Não, e eu espero que você tenha conseguido vender as suas calças pro mesmo senhor japonês que comprou a... Cara, eu lavei essas calças no chuveiro, velho. Nossa, velho. Eu tô usando elas agora. Eu lavei sozinho, porque a camareira não quis participar desse momento. Ela tá certa, porque ninguém merece. Cara, as dificuldades sua mulher hoje em dia recebeu. Pô, cara, eu imagino o Gabi chama a camareira. Ele cagareira. Tá todo, a cagareira chama a camareira. Ele tá todo cagado no chão, tem bosta até no teto e tal. E aí, tipo assim, ela abre a porta, dá aquela olhada, aí o Gabi, ele curte o esquete, né? Tipo. Não, tô brincando, tô brincando. Eu te chamei foi pra limpar isso aqui mesmo. Cara, se essa camareira continuou trabalhando lá depois dessa cena, cara, ela tá de parabéns. Viu? É, acho que a única coisa, acho que a primeira coisa que eu falei pra ela foi: eu não queria usar essa toalha branca pra limpar o chão. Porque, nossa, cara, nossa, cara, e eu passando muito mal ainda, tá ligado? Tentando, tipo, não, pera, deixa eu, tipo, tentar conversar com ela e, tipo, não passar vergonha, mas, tipo, a vergonha já tava ali antes dela chegar. Não, olha, sinceramente, eu acho que não é a melhor coisa a se fazer quando você está cagado, tentar conversar com uma pessoa. Tentar manter postura. Se, sei lá, você se entrega, ó, oh, tia, tô cagado mesmo, ah, chamou o hospital, SAMU. Tava falando dessa história de ódio, aí eu tava lembrando um mico que eu passei assim, envolvendo muito ódio e homofobia, tipo, de um segurança do a**. Que foi uma... vamos lá. Já ganhou na premissa, cara. E que foi quando eu era adolescente, eu tinha, tipo, teve um episódio secreto... Desculpa, cara, desculpa, cara. Eu só tô imaginando a seguinte situação, velho. Tipo assim, o tem os mesmos três segurantes. Quem que são? Ah, não, é o Claudinho, né? Que é mó gente boa e tal. Tem o Biro também, que é gente boa, mas às vezes bebe um pouquinho, né? E tem o Lorde Von Nazismo, que é o segurança. Segurança homofóbico. Ele, apesar de ser muito gente boa, ele é feito de ódio e homofobia. mas ele faz o trabalho dele, tá ligado? Tipo, cara, que foi quando mas eu tinha... Mas para de organizar uma fila, meu. Porra. Tipo, teve um episódio de Decreps que vocês falaram sobre... Acho que não lembro se era um... De backstage, não sei, falando sobre... Do começo da internet, como era difícil conseguir pornografia, né? Que ficava, às vezes, baixando mó cara um gif, lembra? Sim, sim. Que era fake da Sarah Michelle Gellar, enfim. Tipo, era tão difícil, realmente. Quando eu tinha, tipo, uns 13, 14 anos, eu tinha um amigo meu do meu prédio que era o comedor, assim, tá ligado? E ele falou assim, não, demorou. Eu vou comer uma mina aqui e vocês querem assistir? A gente falou, cara, a gente quer... Então demorou, se vocês querem assistir eu vou gravar, mas pra eu gravar eu preciso de camisinha. Então preciso que vocês peguem camisinha no c*** pra mim. E cara, a gente não tinha dinheiro na época, tá ligado? E então, a gente falou, velho, vamos no c*** roubar umas camisinhas, tá ligado? Vamos. Olha aí, né? Nossa campanha contra a AIDS prevalecendo. Sim, lógico, porque, cara, vai gravar, beleza, é errado. Mas vamos gravar com camisinha. Com segurança, né? E não é o Jairzão segurança, com segurança é mesmo. Aí beleza. Aí a gente foi lá roubar as camisinhas, né? A gente pegou umas camisinhas. Aí, cara, aí do nada eu vi um cara, tipo, de camisa polo, assim, com um radinho, pegando meu amigo, assim, pela camisa, assim. Cara, eu lembro que eu tava com a camisinha na mão, eu saí correndo, assim, e desci a escada rolante, e, tipo, embaixo da escada rolante... Tava rolando um bailinho da terceira idade, assim, tipo... Isso, acho que era, tipo, 4 horas da tarde de uma terça-feira, tá ligado? Aí eu sentei no meio do bailinho, no meio da galera, assim, tipo... É, isso mesmo, tá ligado? E sentei ali um segurança, veio e me pegou. Aí eles levaram a gente pra uma sala, assim, dos seguranças, né? Mostraram, tipo, toda a ação deles no vídeo, porque, tipo... De uma maneira completamente masturbatória, tipo... Olha só, como a gente viu vocês desde o começo aqui, ó... Desde o começo, vocês dois aí, andando no corredor... Aí o que os dois caras fazem junto? Pegam camisinha... Aí eu já sei que tem coisa errada, né? Dois caras juntos pegando camisinha... Aí o cara falou assim, aí eu falei, a gente falou, não, é que a gente tava pegando camisinha porque um amigo nosso, ele vai transar com uma menina, ele quer gravar, mas ele tá de camisinha. Aí o cara falou, puta, assim, não me engana, não mente pra mim, vocês são dois viados, vocês vão se comer que eu sei. Aí o cara, aí o velho, cara, calma, cara, como assim? Falei, o cara tá sendo completamente homofóbico, ele tá sendo, tipo, de certa maneira, parecia que era um fetiche dele, tá ligado? Ele falou assim, mentira, eu sei que vocês vão se comer, né? Fala pra mim. Aí, tipo, uma hora eles liberaram a gente, assim, né? Aí um dos seguranças, que era, tipo, good cop, falou assim, não, vai, demorou. Eles voltam aqui outra hora e pagam camisinha, não tem problema. E liberou a gente. Aí o outro, aí a gente falou assim, não, obrigado pro cara. Ele falou assim, obrigado, caralho, vocês são viados, eu sei que vocês vão se comer e vão gravar, vocês são doentes, tá ligado? Tipo, isso a gente devia ter, tipo, 13, 14 anos, sabe? Então esse foi um mico que eu tive com ela, assim. Tá, mas a história que todo mundo quer saber, seu amigo foi lá e filmou ou não? Cara, filmou, filmou. Inclusive, esse meu amigo se revelou ser completamente racista, porque depois... E uma história puxa a outra, tá? Sensacional, continua. Depois disso, eu mudei pra um morro, um condomínio em Santos, aí eu contei pra um amigo meu, Lelê, tá ligado? E o Lelê, tipo, porra, normal, ele, tipo, é negro, tá ligado? Tipo, aí isso não tem nada a ver, tipo, não muda nada. Eu contei pro Lelê, tipo, aí um amigo meu falou assim pra mim, fiquei sabendo que você contou a história da minha trans com um passarinho negro. Eu falei, cara, como assim? E eu parei de andar com essa galera, tipo, faz muito tempo já. E é por isso que eu não ligo de contar essas histórias, então... desculpa pelo segurança homofóbico, desculpa pelo meu ex-amigo racista. Eu não falo com eles e devia ter tido consentimento pra gravar a menina. Sim, não gravem as coisas. Sempre, não gravem as coisas, você foi um babaca. E, cara, pizza baiana eu recomendo, muito bom. Eu tenho um caso, cara, meu roubando coisa também, cara. Nossa, vamos lá. Só marginais aqui, cara. Só marginais, hoje tá sensacional. Eu já vou lançar o episódio com o título assim, a pauta que não deu certo, mas tá muito bom, cara. Eu tava na faculdade, e assim, pra começar, é completamente imbecil, não só o ato em si. Mas você quiser falar, imbecil. É imbecil estar na faculdade. Completamente imbecil estar na faculdade, né, cara? Eu imaginei. É um grande vacilo que eu cometi, e eu quero pedir desculpa a todos. Não cometa esse erro, não faça faculdade. Enfim. Então, assim, é uma coisa completamente imbecil o ato em si de roubar, mas as circunstâncias também são. Porque o que acontece? Eu tava trabalhando lá de noite e eu trabalhava na monitoria dos laboratórios de informática. Então eu ficava lá, tipo assim, meu Word deu pau aqui, bababá, enfim, coisas básicas de assistência. E aí, de noite, eu ia lanchar no postinho, na lojinha de conveniência do postinho, que ficava na avenida logo abaixo, uma quadra para baixo. Um dia eu cheguei lá e percebi que era muito movimentado, porque todo mundo ia comer lá essa hora. O pessoal que trabalhava, os alunos estavam trocando de... né, tava todo mundo no intervalo e tudo mais. E eu ia lá e eu sempre comprava. Eu comprava uma coxinha, comprava um refrigerante, pagava e ia embora. Fui mantendo esse hábito. Um dia eu percebi que tava muito cheio, e aí eu peguei um tubinho de M&M's. E a minha ideia era, na verdade, pagar pelo tubinho de M&M's, mas tava tão bagunçado, tinha tanta gente, tava tão caótico lá dentro, que eu lembrei do M&M's assim que eu saí e falei, eu não vou voltar. Não vou voltar, ninguém percebeu, é só um tubo de M&M's. Não era só um tubo de M&M's. Foram, cara, vários tubos de M&M's. Aí, ao longo de vários dias, eu colava lá. Olha, e eu comprava uma coxinha, comprava um refrigerante, mas o M&M's não, cara, o M&M's... Você ia lá, comprava um negócio, o M&M's, pra dentro do bolso. Exatamente, eu pegava o M&M's. Olha só, que safadinho. E tipo assim, tava num naipe que eu parei de perceber que o lugar já não ficava mais tão bagunçado e tão cheio. E eu super na boa e tal. Aí um dia eu tô numa dessas, tô com M&M's. Sabe o que eu tô imaginando? Desculpa te cortar. Um dia você chegou lá e não tinha mais M&M's, de tanto que você roubou. Tava aquela prateleira vazia, a gôndola toda vazia. Tipo, tinha, sei lá, só um M&M's, aí ele vai pegar assim, tipo, tem uma foto do mordente no fundo, assim, tipo, a gente tá... We know, tá ligado? Quase isso. Eu cheguei lá um dia e não tava tão caótico. Eu demorei a perceber, já tinha alguns dias que não ficava tão bagunçado igual eu costumava. Mas eu continuava comprando legitimamente minha coxinha e meu refri e lalando, né? Torando, chorreando, por assim dizer, né? O M&M's, aquele de tubinho, que é uma delícia, inclusive. Aí um dia eu cheguei lá e aí eu percebi que na mesa da em frente o caixa, aquelas mesas que ficam no fundo, perto dos salgados, tava uma galera que trabalhava comigo, tinha uma galera de outros laboratórios e um cara que era da mesma monitoria que eu. Estavam sentados trocando ideia, e eu só ia passar lá, então eu passei, peguei e tal, cumprimentei a galera e fui pra fila. Aí cheguei na fila, entreguei aqui, ó, coxinha, refri, aí ela tipo assim, só isso? Aí eu, só isso. Aí veio uma voz... trovejante atrás de mim, assim, tem certeza que é só isso? Nossa. Eu fiquei muito na bad, cara. Se fosse o Gabi, tinha se cagado essa hora já. Certeza. Aí eu olhei assim, é só isso sim. Aí o cara, Não, não é só isso não, cara, porque tá tudo nas câmeras, a gente tem você dia após dia, torando um tubo de M&M's. E esse tubo que tá na sua mão aí, eu falei, tá, eu pago e nunca mais volto, pode ser? Aí o cara olhou, tipo assim, achou que eu tava meio que tirando, ele falou assim, vão comigo ali dentro, pegou meu braço assim, vão comigo ali dentro. Eu falei, não, falando sério, eu compro, e aí eu assustei, né, tipo assim, eu tirei o tom relaxado e passei pro tom tenso e repeti a frase, virei pro cara, não, é sério, eu pago esse e eu nunca mais volto aqui, por favor. Aí o cara, beleza, e só virou assim, ficou olhando, aí eu fui, paguei, aí eu... Entrei na faculdade, na mó bad, que tipo assim, mano, esse M&M's vai ter gosto de cocô agora, cara. Não tem mais graça, que merda. Por um momento... Não tem mais o gosto da vitória do crime, né? Seu monstro. Por um momento... Fala aí, polícia, eu tenho um mico envolvendo polícia. Ah, deve ser uma... Vai lá, eu tô sentado aqui já só ouvindo, cara. Hoje não vou falar nada, tá ótimo. Tipo, foi a vez que eu tive que passar um dia na cadeia por causa de um incidente no aeroporto de Guarulhos. Não é isso. O que aconteceu foi que uma vez eu era professor... essa história eu conto pra outra vez. Era professor na faculdade do crime. Era professor de inglês. E eu nunca cheguei a me formar lá. Mas enfim... Eu era professor de inglês na faculdade. E aí eu trabalhava em Santos e eu tinha uma namorada que morava em São Paulo. E aí eu ficava, tipo, indo subir e sair do trabalho em Santos, na escola de inglês, e ia pra São Paulo ver ela. E muitas vezes, quando eu ia voltar pra Santos, eu voltava descendo a serra, tipo, fumando um cigarrinho, né, bem tranquilo, assim. Aí eu descia, tipo, um dia eu tava descendo a serra, fumando um, e aí um policial me parou, assim. E aí ele me parou, assim, ele enfiou a cabeça no carro e falou, tá fumando maconha, né, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, desculpa, por favor, não apreende meu carro, minha carta. Eu sou professor de inglês, eu tenho que descer pra Santos, tal, eu vou dar aula amanhã cedo, tal, tenho um monte de lição pra corrigir. Aí ele assim, é mentira, não sei o que. Eu falei, não, é verdade, meu porta-mala tem um monte de lição de casa. Tipo, aí ele pegou assim, abriu meu porta-mala e tinha realmente milhares de lição de casa, assim. E aí ele chegou pra mim e falou assim, ah, é verdade. E você já corrigiu essas lições de casa? Eu falei assim, não, vou corrigir quando eu chegar. Aí ele ficou, tipo, muito puto e ele me, tipo, aprendeu minha carta, porque ele falou, ele ficou puto que eu ia corrigir, tipo, a lição de casa, tipo, chapado. Mas ele deixou, tipo, descer. Olha só, o policial do bem, cara. O policial educativo. Eu perdi minha carta, mas eu corrigi a lição de casa da galera. Aí ele falou, você desce, você vai direto pra sua casa e amanhã você vai no poupa-tempo pra resolver isso. Olha aí, esse é o paladino da educação, cara. Ele ainda te instruiu o que você deveria fazer. Você conseguiu pegar a sua carteira de volta. Então, assim, provavelmente ele fumou a carteira, né, nessa altura. Eu nunca mais voltei a dirigir. Até o ponto de falar. Eu nunca mais tirei minha carta de novo. Como é que você continua trabalhando? Eu nunca mais tirei mais. Nossa senhora. Alô, ando de metrô, ônibus de trem e pego carona. Alô. Oi, alô? Tá picando um pouco, sua ligação tá picando um bocado. A minha picou agora, mas agora tá pra ouvir? Sim. É, beleza, eu acho que eu tava me movendo e, tipo, por um momento eu levantei assim e fiquei, tipo, emocionado demais. Não é por nada, mas... não, mas eu aposto que você tava tentando dar o cu pra um seu outro amigo aí, não. Seu gayzão, gay. Você ouviu? Decrépito. Decréptos. De volta na próxima semana. Quando eu era pequeno, teve uma vez que a gente tava indo comer pizza, eu e meus pais, nos Itereza, e aí antes da gente sair, né, meu pai e a mãe foram tomar banho junto, e eu tinha acho que uns 9 anos, e aí eu lembro que eu encostei a cabeça na porta do banheiro, e eu ouvi eles transando, aí eu comecei a chorar muito, porque eu achei que eles iam pegar AIDS. É verdade isso. Aí, então o quê? O maior mico foi... Meu Deus, chega, por favor. A Globo fazia umas propagandas muito sensacionalistas de AIDS. Era só tipo, AIDS, você vai morrer. Era tipo, não transe. Eu era tipo... Eu vi aquilo, eu vi falando, falei, caralho, não tem arte. Aí depois a gente foi sair pra jantar e eu tive que disfarçar que tava tudo normal, tá ligado? Tipo, aí as pessoas falavam assim, ah, o que, que você vai querer comer? Eu falo assim, eu só quero que vocês não tenham arte, tá ligado? Mas eu... Meu Deus do céu. Caralho, eu tô chorando. Ah, escorre lágrimas pelos, pela minha face. Eu não sabia se ele tava usando camisinha. Cheio do bom, né? Eu não sei se é melhor você saber ou não. Pai, mãe, se vocês quiserem que eu roube camisinha pra vocês, eu roubo. É só falar comigo.